A fechar 12, Peter Bogert conservou-se no seu gabinete até às 5 da madrugada. E às 9 já lá se encontrava de novo, a estante atrás da secretária ia-se esvaziando de livros e tabelas de consulta. As páginas de cálculo que tinha na sua frente aumentavam microscopicamente e as folhas amontoadas a seus pés formavam uma montanha de papel garatujado. Ao meio-dia em ponto, olhou a última página, esfregou os olhos congestionados, bocejou e encolheu os ombros. Maldição! Isto está cada vez pior. Voltou-se ao ouvir abrir a porta e saudou com um movimento de cabeça Lenning, que entrava, fazendo estalar os nós dos dedos. Uma nova pista? Não, retorquiu Bogart em tom de desafio. Que há de errado na anterior? O recém-chegado não se dignou replicar e limitou-se a conceder uma olhadela superficial à última folha em cima da secretária. Através da chama do fósforo com que acendia um charuto, inquiriu: A Calvin explicou-te aquilo do robô? É um autêntico gênio da matemática, realmente notável. O outro emitiu um grunhido antes de responder. Sim, chegou-me aos ouvidos. Mas seria preferível que ela melhorasse a sua robopsicologia. Examinei o Herbie em matemática e mal consegue desembaraçar-se no cálculo. Ela não pensa assim. Está louca. E eu também não. Os olhos do diretor semicerraram-se perigosamente. De que estás a falar? A voz de Bogart endureceu. Passei a manhã a pôr o Herbie à prova e consegue executar uns artifícios com que tu nunca sonhaste. Ah, sim? Parece cético. Lenning extraiu uma folha de papel do bolso do casaco e desdobrou-a. Não é a minha letra, pois não? Bogart examinou a larga caligrafia angular que cobria o papel e perguntou: Foi ele que fez isto? Nem mais. E se reparares, trabalhou na tua integração temporal da equação 22. O diretor pousou o indicador na última linha. Chega à mesma conclusão que eu. E na quarta parte do tempo, não devias ter descurado o efeito retardado do bombardeamento positrónico? Não o descurei. Com a breca, Lenning, mete de uma vez na cabeça que cancelaria. Sim, explicaste isso. Empregaste a equação de translação de Mitchell, não foi? Pois não se aplica. Mas porquê? Porque utilizaste hiperimaginários. E que tem isso a ver? A equação de Mitchell não se aplica quando enlouqueceste. Se releres a comunicação originária de Mitchell em Transactions of the Far, não precisas de o fazer. Eu disse-te desde o princípio que não gostava do raciocínio dele. E o Herbie confirma a minha posição. Nesse caso, deixa esse sistema de relojoaria resolver todo o problema. Preocupas-te com pormenores não essenciais? É essa exatamente a questão. O Herbie não pode resolver o problema. E se ele não pode, nós também não, sozinhos. Vou expor o assunto à Junta Nacional. Escapou-se ao nosso controle. A cadeira de Bogart caiu ruidosamente para trás, enquanto ele se levantava de um salto, o rosto vermelho como um pimentão. Não farás uma coisa dessas. Tencionas determinar os meus atos? Lenning corou igualmente. Exato, foi a resposta firme. Abarquei o problema e agora não me vais arrancar das mãos. Entendes? Não penses que as tuas intenções me escapam, fóssil dissecado. Preferias arrancar o teu próprio nariz a permitir-me a oportunidade de solucionar a telepatia robótica. Não passas de um imbecil. E se persistes nessa atitude, suspendo-te das tuas funções por insubordinação. O lábio inferior de Lenning tremia de indignação. Nem penses. Não tens segredos com um robô que lê o pensamento a rondar por aí. Por conseguinte, não te esqueças que sei tudo acerca da tua demissão. A cinza desprendeu-se da ponta do charuto, que não tardou a soltar-se também de entre os dentes. Que disseste? Que fique bem claro que sou o novo diretor. As ordens passam a ser dadas por mim. Houveste metido num vespeiro como nunca estiveste em toda a tua vida. Lenin respirou fundo antes de vociferar. Estás suspenso de todas as tuas funções. Ouviste bem? Exonero-te do cargo que desempenhas. A tua atividade aqui chegou ao fim. O rosto de Bogart alterou-se com um largo sorriso. A que vem tudo isso agora? Não vais a parte alguma. Os trunfos encontram-se na minha mão. Sei que te demitiste. Herbie revelou-mo e inteirou-se diretamente de ti. Lenin fez um esforço para falar com serenidade. Parecia subitamente envelhecido, muito para além da sua idade, com olhos cansados e penetrantes, num semblante onde o vermelho cedera o lugar a uma tonalidade amarelada. Vou falar com ele. Não pode ter-te dito nada do género. És um oportunista, mas hei de cortar-te as voltas. Vem comigo. Para falar com o Herbie? O outro encolheu os ombros. Muito bem, estupendo mesmo. Era também meio-dia em ponto, quando Milton Ash ergueu os olhos do seu tosco desenho e disse: Compreendes a ideia? Não a reproduzi com perfeição, mas é mais ou menos assim: uma casa estupenda por um preço incrível. Susan Calvin observou-o com ar enternecido. É realmente admirável. Suspirou. Tenho pensado com frequência que me agradaria. Não completou a frase. É claro que vou ter de esperar pelas férias, continuou ele entusiasmado, pousando o lápis. Faltam apenas 3 semanas, mas com essa história do Herbie há uma grande azáfama. Baixou os olhos para as unhas. E existe outra coisa, mas por enquanto trata-se de um segredo. Nesse caso, não me reveles. Pelo contrário. Anseio por me abrir com alguém. E tu és precisamente a minha melhor confidente, acrescentou com uma ponta de timidez. Ela sentiu as palpitações do coração acelerarem-se, mas preferiu manter-se silenciosa. Na verdade, a casa não é só para mim, prosseguiu Ash, aproximando a cadeira e baixando a voz num tom confidencial. Vou casar. De repente pôs-se de pé num salto. Que tens? Nada, replicou Susan, perturbada. Casar? Queres dizer? Pois claro, não era sem tempo. Lembras-te daquela moça que esteve cá no verão passado? É com ela. Mas estás com mau parecer? Uma mera enxaqueca, balbuciou com um gesto vago. Acodem-me com frequência ultimamente. Quero felicitar-te. Estou muito contente por ti. O carmim dos lábios, aplicado de forma pouco perfeita, convertera-se numa vaga mancha no rosto branco como um lençol. Desculpa-me, por favor. As palavras nem passavam de um murmúrio enquanto ela cambaleava cegamente até à porta para sair. Tudo se desmoronara com a brusquidão inexorável de um pesadelo. Mas como era possível? Herbie garantira-lhe. E ele sabia, ele lia as mentes. Sem compreender como, viu-se apoiada, sem alento, à ombreira da porta, com o rosto metálico do robô na sua frente. De certo subira os 2 lances de degraus, mas não se recordava. A distância fora percorrida num instante, como em sonhos. Como em sonhos. E, no entanto, os olhos imperturbáveis de Herbie fixavam-se nos seus e o fulgor avermelhado parecia ter-se dilatado até se converter em esferas de pesadelo. Ele estava a falar e ela sentiu o cristal frio pressionar-lhe os lábios, o que a fez engolir em seco e estremecer ante a consciência do que a rodeava. Herbie continuava a exprimir-se. E havia agitação na sua voz, como se estivesse magoado, assustado, e implorasse clemência. As palavras começavam a fazer sentido. É um sonho. Não deve acreditar nele. Acordará dentro de um momento no mundo real e rir-se-á de si própria. Garanto-lhe que ele gosta de si. Ama, ama. Mas não aqui, não agora. Isso é uma ilusão. Suzanne Calvin assentiu e articulou num sussurro. Sim, sim. Segurou o braço do robô e proferiu com ansiedade. Não é verdade, pois não? Não é verdade, pois não? Nunca compreendeu como regressou à realidade. Mas foi como passar de um mundo de ambiente vaporoso para outro de luz solar intensa. Afastou Herbie com um empurrão e arregalou os olhos. Que pretendes fazer? Gritou. Qual é a tua intenção? Quero ajudar. Ajudar? A psicóloga olhou-o apreensiva. Dizendo-me que isto é um sonho? Tentando conduzir-me à esquizofrenia? Dominou-a uma tensão histérica. Não se trata de um sonho, oxalá fosse. Expeliu o ar dos pulmões, quase com violência. Espera. Começo a compreender. Mas é bem claro, meu Deus. Tinha de o fazer, disse Herbie, a inflexão trêmula de medo. E eu acreditei. Nunca supus. Vozes elevadas do outro lado da porta obrigaram-na a calar-se. Deu meia volta, os punhos cerrados, espasmodicamente, e quando Bogart e Lanning entraram, encontrava-se junto da janela mais distante. Todavia, nenhum deles lhe prestou a menor atenção. Aproximaram-se de Herbie com passos firmes, Lanning irritado e impaciente, e Bogart friamente sardónico. O diretor falou em primeiro lugar. Presta atenção às minhas palavras, Herbie. O robô voltou os olhos aguados para o ancião e disse. Sim, Dr. Lanning. Falaste com o Dr. Bogart, a meu respeito? Não. O advérbio foi pronunciado com veemência. E o sorriso no rosto do matemático dissipou-se. Que significa isto? Bradou este último, afastando o superior e pondo-se diante de Herbie. Repete o que me disseste ontem. Eu disse que... O interpelado calou-se. Nas suas entranhas, o diafragma metálico vibrava com suaves dissonâncias. Não afirmaste que ele se tinha demitido? Insistiu Bogart. Responde. Ergueu o braço com fúria. Porém, Lanning puxou para trás. Queres obrigá-lo a mentir? Ouviste-o bem. Começou a admitir que tinha dito alguma coisa, mas interrompeu-se. Desvia-te. Quero ouvir a verdade, entendido? Pergunto-lhe eu. O diretor virou-se para o robô. Acalma-te, Herbie, e responde. Eu demiti-me. Como não obtivesse resposta, insistiu. Demiti-me. A cabeça do robô não deu sinais do menor movimento negativo. Entretanto, os dois homens olhavam-se com uma hostilidade quase palpável. Que raio se passa? Acabou Bogart por exclamar. Ele emudeceu? Não consegues falar, monstruosidade? Consigo. Foi a réplica pronta. Então responda à pergunta. Não me disseste que o Lanning se tinha demitido? Será que não o fez? Voltou a produzir-se um pesado silêncio. Até que no outro lado da sala soou a gargalhada repentina, num tom agudo e semistérico, de Suzanne Calvin. Os dois homens voltaram-se e estremeceram, e Bogart semicerrou os olhos. Estava aí? Que ar tão divertido! Nada, redarguiu ela, num tom que não era totalmente natural. Sucede apenas que não fui a única pessoa ludibriada. Não acham irónico que três dos maiores peritos de robótica do mundo caíssem na mesma esparrela elementar? Fez uma pausa e levou a mão à fronte pálida, enquanto acrescentava em voz sumida. Mas não tem graça alguma. Eles entreolharam-se com expressões intrigadas. E Lenning inquiriu secamente: a que esparrela se refere? Há alguma anomalia no Herbie? Não, declarou ela, aproximando-se devagar. A anomalia reside em nós e não nele. Dirigiu-se de súbito ao robô. Afasta-te de mim. Vai para o canto mais distante e não te intrometas no meu campo visual. Herbie pareceu encolher-se ante a atitude agressiva e obedeceu com prontidão. Que significa tudo isto, Susan? Quis saber o diretor. Ela olhou os dois homens e exprimiu-se com uma inflexão sarcástica. Suponho que conhecem a primeira lei fundamental da robótica. Eles aquiesceram simultaneamente. E Bogart acrescentou em tom irritável: um robô não pode molestar um ser humano ou, através da inação, permitir que o molestem. Muito bem papagueado, ironizou a psicóloga. Mas que tipo de moléstia? Bem, de qualquer tipo. Exatamente, de qualquer tipo. E que acontece com os sentimentos magoados? E com o nosso ego abalado? E com as nossas esperanças destruídas? Serão moléstias? Que pode um robô saber sobre? Começou Lenning, enrugando a fronte, mas interrompeu-se com uma exclamação abafada. Vejo que compreendeu. Este robô lê as mentes. Não acham que conhece perfeitamente as mágoas mentais? Julgam que, se lhe faz uma pergunta, não dá a resposta que se deseja ouvir? Se existisse alguma suscetível de nos magoar, o Herbie não saberia? Com mil demónios, murmurou Bogart. Susan lançou-lhe um olhar sardónico. Depreendo que lhe perguntou se o Lenning se tinha demitido. Como queria ouvir que assim sucedera, o Herbie fez-lhe a vontade. E suponho que foi pela mesma razão que há pouco não respondeu, disse o diretor em voz apagada. Não o podia fazer sem magoar um dos dois. Seguiu-se uma breve pausa, durante a qual Lenning e Bogart observaram pensativamente o robô, que se encontrava sentado no outro extremo da sala, junto da caixa dos livros, a cabeça apoiada numa das mãos. Ele sabia tudo isso, volveu Susan Calvin, baixando os olhos. Aquele demónio está ao corrente de tudo, incluindo o que me falhou na sua montagem. Nisso engana-se, replicou Lenning. Não está, perguntei-lhe. E que significa isso? Retorquiu ela. Apenas que não queria que lhe fornecesse a solução. O facto de dispor de uma máquina que fizesse o que se achava fora das suas possibilidades, ter-lhe-ia magoado o ego. Voltou-se para Bogart. Perguntou-lhe? De certo modo, admitiu ele, tossindo e corando. Disse que sabia muito pouco de matemática. Lenning soltou uma risada seca e a psicóloga exibiu um sorriso mordaz. Agora vou perguntar-lhe eu. A revelação não me afetará o ego. Levantou a voz para assumir um tom imperativo. Vem cá. Herbie ergueu-se e aproximou-se com passos hesitantes. Suponho que sabes exatamente em que ponto da montagem se introduziu um fator estranho ou descurou um elemento essencial? Sei, disse o robô numa inflexão quase inaudível. Um momento, interveio Bogart contrariado. Isso não é necessariamente correto, porque se trata daquilo que deseja ouvir e nada mais. Não seja parvo, repostou Susan. Sem dúvida que sabe mais matemática que você e o Lenning juntos, pois pode ler as mentes. Conceda-lhe a sua oportunidade. O matemático capitulou e ela prosseguiu. Muito bem, Herbie, estamos à espera. E para os dois homens, peguem em papel e lápis. No entanto, o robô permaneceu silencioso, o que levou a perguntar com uma expressão de triunfo. Por que não respondes? Não posso, articulou Herbie impulsivamente. Os doutores Bogart e Lanning não querem que o faça. Querem a solução. Mas não de mim. Não sejas pateta, interpôs Lanning pausadamente. Desejamos que nos elucides. Bogart assentiu com um movimento de cabeça. E por fim a voz de Herbie elevou-se quase num grito. Por que diz isso? Não sabem que posso perfurar com a vista a pele superficial da mente? No fundo não querem que o faça. Sou uma máquina à qual se deu a imitação de vida apenas em virtude da interação positrónica do meu cérebro, que é um mecanismo humano. Não podem perder a face perante mim sem se sentirem magoados. Encontra-se no âmago das mentes e não pode ser apagado. Não posso fornecer a solução. Sairemos, disse Lanning, informa Susan Calvin. Não se alterará nada, pois saberiam de qualquer modo que tinha sido eu que proporcionei a resposta. Mas tu compreendes que à margem de ti os doutores Lanning e Bogart desejam a solução, argumentou a psicóloga. Com o seu próprio esforço, salientou Herbie. Mas querem-na. E o facto de tu a conheceres e negares-te a revelá-la magoa-os. Suponho que entendes isto. Sim, sim. E que se a revelares, também os magoarás. Sim, sim. O robô retrocedia lentamente. Enquanto ela avançava, ante o petrificado assombro dos dois homens. Não o podes fazer porque a verdade os magoaria. E não deves molestá-los, persistiu Susan em voz átona. Por outro lado, se te recusares, também os magoarás, pelo que tens de o fazer. E se o fizeres, irás magoá-los, e não deves, pelo que não o podes fazer. Mas se não o fizeres, irás magoá-los na mesma, pelo que deves fazê-lo. E se... Basta! Gritou Herbie, que colidiu com a parede e caiu de joelhos. Fecha sua mente, que está cheia de dor, frustração e ódio. Filo na melhor das intenções, pretendia ajudar. Disse o que queria ouvir, tinha de o fazer. Todavia ela não lhe prestava atenção. Deves fazê-lo, mas se fizeres, irás magoá-los, pelo que não podes. Mas se não o fizeres, irás magoá-los na mesma, pelo que deves. O robô soltou um uivo agudo. Foi como o som de uma flauta ampliado numerosas vezes. Sempre mais intenso, até se converter num lamento fúnebre, com o terror de uma alma perdida, e inundou a sala com a sua penetração. E quando se extinguiu, no nada, Herbie desmoronou-se num monte de metal inerte. Está morto! Bradou Bogart lívido. Não, retrucou Susan, e explodiu num acesso atroz de gargalhadas selvagens. Apenas perturbado. Confrontei-o com um dilema insolúvel e avariou-se. Agora podem vendê-lo como sucata, porque não voltará a falar. Lanning ajoelhou-se junto da coisa que fora Herbie. Os dedos pousaram no rosto frio e insensível de metal. Estremeceu. Fê-lo de propósito, acusou. E endireitou-se para encarar a psicóloga com as faces contraídas. Isso fiz? Agora não há remédio. Com um súbito acesso de amargura, ela acrescentou. Ele merecia-o. Deixe lá. Lanning puxou o imóvel e paralisado Bogart pelo pulso. De qualquer modo, não interessa ter um robô pensante. O olhar deixava transparecer uma expressão de cansaço. Vamos, Peter. Só passados alguns minutos, Susan Calvin recuperou parte do equilíbrio mental. Olhou lentamente para o morto-vivo, Herbie, e a tensão reapareceu no seu rosto. Contemplou-o enquanto a sensação de triunfo se dissipava, substituída de novo pela frustração impotente. E de entre todos os turbulentos pensamentos, apenas um, de amargura infinita, lhe brotou dos lábios. Mentiroso.